MLF QVE e o Mano LB. Querem ver a paz, querem ver a paz florescer. Papo reto de futuro. Essa é pra você, meu mano, vibe. LP, FQV, tamo junto. Essa é pra todo mano suburbano, do extremo sul do Brasil, do beco do Varejão até Assis Brasil. Quem viu, viu, quem não viu, vem ver. Andares altos hoje nos contam histórias. É a grife tio, FQV. Dias se passam e o que restam são memórias. O crime não é bombril, ouve aí, pode crer. São muitos anos de luta pra poucos dias de glória. Do ar ao chão ou do chão ao ar, depende da perspectiva que você olhar. A cannabis ativa pode lhe mostrar pensamentos que voam como pássaros no ar. Ave liberdade, obrigado por cantar. Demorou, mas cantou e o jogador voltou. Não querendo quase nada, além do mic ligado, as mini o melhor baseado. Todos chapa do lado, quem é é, quem não é rala. Que é sim, vim pra deixar o meu legado. Tá bom pra mim, o que é meu tá guardado. Mas quem tá livre chegado, joga a mão pro alto, joga a mão pro alto. Eu só quero viver sem me estressar, viajar pra bem longe, ver o pássaro voar. Só quero tranquilidade do meu lado, sem complicação com polícia e advogado. Eu quero viver na paz de dia, esticar na blante, a paisagem admirar. Os de verdade tão do lado, minha mina, minha família e os mais chegados. E eu só quero viver sem me estressar, viajar pra bem longe onde o pássaro possa voar. E eu só quero tranquilidade do meu lado, não quero complicação com polícia e advogado. E eu só quero viver na paz de dia, esticar na blanche, a paisagem admirar. E eu só quero os de verdade do meu lado, minha mina, minha família e meus mais chegados. O que os olhos não vê, o coração não sente. São muitos olhares querendo desvendar minha mente. No mar de consciente meu espírito se expressa, vagando atrás da calma, só encontrando a pressa. Tem muita conversa, pouca atitude, cuidado com as palavras que te iludem. Na farda que só te acusa, vê se recusa todas essas drogas que vem na frente pra te reprimir. Na cidade de vampiro e zumbi, se tu tem cérebro tu é caçado. Torce pro teu sangue ser sagrado, quebra essas pernas pra te não correr. Se tu não te rende eles te ofendem, te prende porque não entende a liberdade de expressão. A veia que apodreceu no meio da multidão, na correnteza que o mar já levou tudo que um dia já foi importante. A rosa que perdeu perfume e meia fumaça que nós consumimos. E aquele brilho no olhar que se apagou um dia, foi arrancado pelo olho gordo e a hipocrisia. Coração de pedra assassinando os cupidos. Tá tudo preto e branco e mais nada é colorido. E a pureza encontrei na simplicidade de quem me estendeu a mão quando eu passei dificuldade, sem pedir nada em troca. Hoje isso é raridade. Quem diria se todos fossem assim nessa minha grande cidade? Mas não é. Acordou cedo e nem tomou café pra trabalhar, pra ter uma vida digna de um sistema medíocre, enganoso. Uma reforma política seria valioso se o povo se unisse, tudo podia mudar. Mas ao invés disso eles só querem se matar. E tudo que eu preciso é viver em um bom lugar. E eu só quero viver sem me estressar, viajar pra bem longe onde o pássaro possa voar. E eu só quero tranquilidade do meu lado, não quero complicação com polícia e advogado. E eu só quero viver na paz de dia, esticar na blanche, a paisagem admirar. E eu só quero os de verdade do meu lado, minha mina, minha família e meus mais chegados. Eu só quero viver sem me estressar, viajar pra bem longe, ver o pássaro voar. Só quero tranquilidade do meu lado, sem complicação com polícia e advogado. Eu quero viver na paz de dia, esticar na blanche, a paisagem admirar. Os de verdade tão do lado, minha mina, minha família e os mais chegados. All them daddies say it's a shame, it's a downright disgrace. But long as I got you by my side, I don't care what you